para todos. Aqui começou mais um Portugal de Les a Les para hoje. Olá para todos, eu sou o Narciso Gonçalves, realizo e apresento de segunda a sexta-feira este programa. Deixem estar aí, estou na companhia da Onda Nacional. Este programa é da Rádio Onda Nacional, eu também, e passa também na Rádio Antena Web. De segunda a sexta-feira, das 14 às 16, na Rádio Onda Nacional, das 8 às 10, na Antena Web. Começamos nós com os Sons do Minho, com os 8 Homens do Minho. Agora vamos ficar com os Serões do Alentejo, com Marianita é Baixinha. Depois passa por cá também o Rancho de Casta Verde e, por fim, Cantares Regionais. Eu volto a seguir. Deixem-se estar aí, estou na boa companhia. Nacional, a melhor companhia na web. Se fores ao Alentejo, pergunta pela Mariana, que é uma moça baixinha, que até no cantar tem fama. Baixinha, usa saia renta a lama. Tenho-te dito mil vezes, levanta a saia, Mariana. Levanta a saia, Mariana, de baixo dessa sombrinha. Tenho-te dito mil vezes, Marianita, hás de ser minha. Moderna. Depois da gente se governa e ao passar por lá da gosto tem uma ponte Mandela. A Rádio Onda Nacional está agora em www.ondanacional.com. Estamos mais perto de si em www.ondanacional.com. Mais uma vez, cá estou de novo para vos dizer quem por cá passou. Nós começamos hoje musicalmente este programa com os Sons do Minho e os Oito Homens do Minho. Depois passamos para o Alentejo. Passamos cá três músicas alentejanas. Começamos nós com os Serões do Alentejo com Marianita é Baixinha. Depois passamos pelo Rancho de Castro Verde com a Ribeira do Sol Posto. Depois, por fim, Cantares Regionais de Viana do Alentejo, assim é que é, com o Ceifeira. Agora vamos ficar com o trio Os Boémios e o Passarinho. Depois com Tonisha e a seguir com Terra Terra. Esta é a vossa rádio de preferência, somos a Onda Nacional. Este é Portugal de Les a Les e eu sou Narciso Gonçalves. Fiquem desse lado, ficam em boa companhia. Anunciando entardecer e o à minha velha morada. Portugal, de Les a Les. www.ondanacional.com. Este povo quer ouvir. A Onda Nacional dá-te música. Música. This one goes out to the man who minds on me. Nossa, nossa, assim. Mais e mais música. Onda Nacional, sintoniza-te. Pois é, meus amigos, ainda agora começamos o programa e já lá vão 37 minutos depois do seu início. Acabaram de passar por aqui o trio Os Boêmios com o Canarinho Prisioneiro, depois Tonicha com o Gaiteiro Português e por fim os Terra a Terra com Chula de Carreço. Esta é a vossa rádio de preferência, somos a Onda Nacional. Agora vamos ficar com os Star Music e aproveitai bem agora. Depois temos por cá o Jorge Loureiro e para acabar o Soul. Depois eu venho cá mais um bocadinho. E também para vos lembrar que temos endereços de e-mail, temos sim senhor, temos para mim com narciso.ondanacional@gmail.com. Se o quiserem fazer diretamente para a rádio, tem geral@ondanacional.com. geral@ondanacional.com. Meu amigo, a pouco e pouco a barriga vai crescendo e também se vai perdendo força no que eu não vos digo. A pouco e pouco a barriga vai crescendo e também se vai perdendo força no que eu não vos digo. Rapaziada, aproveitai bem agora, se não pela vida fora, a bem sempre de dizer. Se eu voltasse outra vez aos 20 anos, mesmo com alguns desenganos, outra coisa iria ser. Eu vou dar, foi assim que eu aprendi. Tirar partido do melhor que a vida tem, mas não esquecer também que há coisas a pôr de lado. Nada de drogas, nem abusar da pinguinha, não esquecer a camisinha, senão está tudo estragado. Nada de drogas, nem abusar da pinguinha, não esquecer a camisinha, senão está tudo estragado. Rapaziada, aproveitai bem agora, senão pela vida fora vem sempre. Eu vou dar, foi assim que eu aprendi.

rosas me vêm dizer: Deu, deu, deu, deu, deu, deu, deu, deu, deu, deu, deu, deu, deu, deu, deu, deu, deu, deu, Agora estamos a 4 minutos do fim do programa. Os três últimos sons que passam aqui por fim desta primeira hora foi Rui Alves e Ela Não Sabia Nada, depois Romances com o tema Chula, e por fim o Raízes, Olha o Passarinho. Eu volto depois do sinal horário para a segunda hora de Portugal de Les a Les. Até já para todos. Queres fazer rádio na web? Junta-te a nós. Envia uma gravação com um pequeno texto para radio.ondanacional@gmail.com. Nacional, um amor de rádio. Esta é a Rádio Onda Nacional. Visite o nosso blog em radioondanacional.blogspot.com. Onda Nacional. Clica aqui, clica aqui, clica aqui. Okay.

passa também na Rádio Antena Web, das 8 às 10 da manhã, também de segunda a sexta-feira. E começamos esta segunda hora musicalmente com Kina Barreiros e o tema Não Me Dá Nenhum Carinhinho. Vamos passar a ouvir os Portugas e o tema Tiânica de Lolé. Passa por cá também Mundo Novo e depois Minhotos Marotos. Passem pelo nosso Facebook, estamos em www.facebook.com/Onda Nacional. Ou seja, está tudo atribulado. www.facebook.com/Onda Nacional. Assim é que está correto. www.facebook.com/Onda Nacional. Uma delas mulher quente e a outra cerveja fria. minha. Adoro a cerveja fria e gosto da mulher quente. Adoro a cerveja fria e gosto da mulher quente. Acho que isto é que é preciso para pôr o homem contente. Acho que isto é que é preciso para pôr o homem contente. Cerveja fria e mulher quente. O que é preciso para pôr o homem contente? Cerveja fria e mulher quente. O que é preciso para pôr o homem contente? É tão bom a mulher quente que ao homem dá mais amor. É tão bom a mulher quente que ao homem dá mais amor. E a boa cerveja fria nestas horas de calor. E a boa cerveja fria nestas horas de calor. Gosto da cerveja fria e adoro a mulher quente. Gosto da cerveja fria. Se melhor do que isto havia, Deus guardou, não deu à gente. Se melhor do que isto havia, Deus guardou, não deu à gente. Cerveja fria e mulher quente. O que é preciso para pôr um homem contente? Cerveja fria e mulher quente. O que é preciso para pôr um homem contente? E mulher quente, o que é preciso para pôr um homem contente? Cerveja fria e mulher quente, o que é preciso para pôr um homem contente? Cerveja fria e mulher quente, o que é preciso para pôr um homem contente? Cerveja fria e mulher quente, o que é preciso para pôr um homem contente? Cerveja fria e mulher quente, o que é preciso para pôr um homem contente? Cerveja fria e... Para cantar duas comigo. Um homem bem conhecido, um homem bem conhecido, como está Jorge Ferreira. Como está Jorge Ferreira? Estou tão contente contigo por estares à minha beira. Estou bem e quero saudar. Estou bem e quero saudar a todos e à parceira. A todos e à parceira com quem hoje vou cantar umas quadras à maneira. Aqui com esta minhota, aqui com esta minhota que gosto e não receio. Que gosto e não receio, mas se ela for marota, eu vou ser maroto e meio. Não vou concordar consigo, não vou concordar consigo, gosto é de... tradicional. Gosto é do tradicional, só que aqui o meu amigo já não deve é de ter pedal. Por falar no tradicional, por falar no tradicional, que é feito lá no Minho, que é feito lá no Minho, não te ficam nada mal essas lindas calças de linho. O teu olhar atrevido, o teu olhar atrevido, o olhar maroto de empenho. O olhar maroto de empenho foi logo olhar o tecido das calças que eu aqui tenho. Já vi que estás a gostar, já vi que estás a gostar das calças que te referes. Das calças que te referes, e eu te deixo alisar as calcinhas se quiseres. Eu já fiz algo em vão, eu já fiz algo em vão, olha que eu fui enganada. Olha que eu fui enganada, há pouco passei a mão, me senti fazendo nem mais nada. Passei a mão pelo linho, passei a mão pelo linho, fui aos lados e ao centro. Fui aos lados e ao centro, para que ter tudo bonitinho, sem ter nada lá por dentro. E agora fico a pensar, e agora fico a pensar, como é que me safo desta? Como é que me safo desta? Tu deves é ter azar, ou o teu alisar não presta. Não foste lá com jeitinho, não foste lá com jeitinho, como manda a natureza. Como manda a natureza, mordestes um passarinho e ele fugiu com certeza. Passei por lá como é dado, passei por lá como é dado, com um ar de brincalhona. Com um ar de brincalhona, e o raio fica deitado, parece que nem funciona. Hoje fica por mim, hoje fica por mim, eu prometo e não vou falhar. Eu prometo e não vou falhar, não quero um passarinho assim, porque não sabe trabalhar. Ai, sabe bem trabalhar, ai, sabe bem trabalhar, eu te garanto, ora esta. E eu te garanto, ora esta, se o souberes acarinhar, vais ter brinquedo que resta. E agora para terminar, e agora para terminar, e seguir a minha rota, e seguir a minha rota, um beijinho vou deixar, esta minhota marota. Deixa ficar o brinquedo, deixa ficar o brinquedo, pois ele tem sua norma. Pois ele tem sua norma, vai tratando dele sem medo, para o ter sempre em forma. Um abraço bem profundo, um abraço bem profundo, para os portugueses em geral. Para os portugueses em geral, espalhados pelo mundo, e um outro para Portugal. It's time for Hoochie Coochie. Onda Nacional. Na internet. Pois é, meus amigos, já estamos quase a chegar à meia hora, à última meia hora de Portugal de Lés a Lés. Os últimos sons que por aqui passaram foi os Portugas com Tianica de Lolé, depois Mundo Novo, Cerveja Fria, Mulher Quente e por fim os Minhotos Marotos com Jorge Ferreira em Desgarrada. Vamos ficar de seguida com Mário Mata e Não Há Nada Para Ninguém. Andar, que a Judita anda doidinha por te pôr a pata em cima e por te agarrar. E não há fumes para ninguém, não há mulheres para ninguém, não há homens para ninguém, não há nada para ninguém. É uma alegria, não há nada para ninguém. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Não há mulheres para ninguém, não há homens para ninguém, não há nada para ninguém, malgré, não há nada para ninguém. Se eu jogo contigo, joga duro com eles, se te batem de forte, batem-lhes mais forte ainda. Dás-lhes uma traca, entrega-lhes a tática, de papel higiênico, rasga por todos os lados, jogas na mesma moeda meio tostão furado e uma volta à Vilha Grande. Jogas na mesma moeda meio tostão furado e uma volta à Vilha Grande. E não há frutos para ninguém, não há mulheres para ninguém, não há homens para ninguém, não há nada para ninguém. Vamos embora, Manel, não há nada para ninguém. País onde me assento, há de partir um cruzeiro, que a chegar será primeiro. Há doce para esse vento, há doce para esse vento, de povos mais primitivos, que nós ainda cativos, no país onde me assento. Chegará ao Oriente, à terra cujo semblante forma são semelhantes à outra da negra gente. É, oh, é, oh, é, oh, é, é, é. Será tudo em vão, cruzeiro inacabado, depois que fores evocado como glória e tradição pelos anos que virão. Crementes não comigo sobre feitos que se façam, se calem não me digam já sobre as várias que passam. Mentes não comitem sobre feitos que se passam, se calem não me digam já sobre as glórias que passam. Mentes não comitem sobre feitos que se passam, se calem não me digam já sobre as glórias que passam. Thank you. Enche-me a boca para saber o que está na minha pele. Ela está dentro de mim, sabe a terra de mel. Dás-me o corpo para sentir o que está no meu olhar. Ele está depois de mim. Acompanha-nos em www.facebook.com/Onda Nacional. Pois é, meus amigos, 36 minutos passam depois do início desta segunda hora da Portugal Les a Les. Agora já só faltam 23 minutos para o término do programa de hoje. Passaram por cá então o Mário Mata e Não Há Nada Para Ninguém, depois com Filarmónica Fraude com o tema Epopeia e por fim a Eugénia Meli Castro, Terra da Mel. Esta é a vossa rádio Onda Nacional, emite em www.ondanacional.com. Programa este que passa também na Rádio Antena Web, que emite a partir de www.radioantenaweb.info. Continuem por aí, continuam em boa companhia. Este é o programa Portugal de Les a Les. Vamos continuar a ouvir música, vamos passar a ouvir Clemente. E o Clemente traz-nos o tema Vais Partir. A seguir vem a Cláudia e o Tiago e depois Banda do Casaco. Chegaste a sorrir, vais deixar abandonada essa flor que era amor a florir. Lembro essa manhã quando paraste no jardim, era o verão a nascer para mim. Lembro o teu sorrir e os teus cabelos a voar, era o torno de um sonho a chegar. Era a primavera em cada gesto do olhar, nos teus olhos a cor do moar. Nuvens de alegria e mil ventos a cantar, era a força de querermos amar. Vais partir naquela estrada onde um dia chegaste a sorrir. Vais deixar abandonada essa flor que era a

A Rádio Onda Nacional tem nova casa. www.ondanacional.com. Sintoniza-te. Pois é, meus amigos, sintonizem-se, ouçam-nos a partir de www.ondanacional.com. Agora que estamos a 13 minutos do fim de Portugal do Les a Les de hoje, depois de passar por cá Clemente com o tema Vais Partir, a seguir Cláudia e Tiago com uma esgarrada, o pé e a meia, e a banda do casaco com a Margadinha dos Canaviais. Agora vamos ficar com o Xaranga e o tema Rua. Eu vou pedir à lua a não esperar a noite e aparecer, que venha de dia com que faça tiver. Ó lua, deixa o mar, entra pela janela, vem pousar à minha beira para conversar, ó lua namoradeira. Lua, não mintas, mostra-me a tua cara metade para voltares de novo a ser lua cheia. Ó lua sempre nova, mesmo pela noite nunca te enganas no céu. Diz-me, amiga, que segredo é o teu? Que combates travas por esses caminhos, por essas andanças, e sempre donzela de longas tranças. Mostra-me a tua cara metade para voltares de novo a ser lua cheia. De mel, o teu luar brilha mais perto para eu te provar. Ó lua feiticeira, quem é a menina que guardas no teu castelo a bordar as estrelas com o meu novelo? Portugal, de Les Alex. Acabamos de ouvir Charanga com o tema Lua. E agora que estamos mesmo na reta final de Portugal de Les a Les de hoje, vamos ficar até ao fim com os Portugas e os Politeiros de Miranda, depois Tanisha com Zumba na Caneca e por fim trio os Boémios Guadiana. Despeço-me desde já de todos por hoje, até ao próximo programa. Oh, yeah. zumba, ora zumba da caneca, ora da caneca zumba, o diabo da caneca toda a noite catrapumba. Barrão, bombos e foguetes, oh, ia, ia, lá na quinta do hotel, oh, ia, ia, mata-se o porco em dezembro, oh, ia, ia, prova-se o vinho em janeiro. Nacional, uma nova rádio, um novo despertar para o sucesso. Portugal, beleza, www.ondanacional.com.